Sejam bem-vindos, navegantes de todos os planos. Aqui quem fala é Gabriel Gonzalez e vocês estão no Cards Realm Show! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Commander. Isso, exatamente, um dos formatos mais carismáticos, mais amados do Magic. Nós vamos debater a origem, de onde veio, quem são, o que os jogadores de Commander comem e muito mais. E do meu lado direito, meu camarada, meu brother, fechamento e host de sempre no quarto episódio, Diogão. Fala aí, galera, beleza? E trouxemos convidados muito especiais para esse episódio, como o nosso camarada amigo Sorin. E aí, Sorin, beleza? E aí, rapaziada, Card Realm, grande prazer estar aqui com vocês, né? Convidado aqui no podcast para falar sobre o formato que eu mais gosto, o melhor formato de Magic do mundo. Do mundo, de todo mundo. Do mundo, do mundo. De todos os planos. Melhor que tem. E quem achar que tá errado, mano, cai pra mão. Isso aí. E também com a gente nessa mesa, compondo esse grande esquadrão aqui, aproveitando essa onda do Eldraine que chegou, nosso querido amigo Forgaça. E aí, Forgaça, boa noite. Seja bem-vindo a Card Realm. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É um grande prazer poder falar sobre Commander, esse formato aí que eu tanto amo. E aceitar esse convite aí, bora falar sobre isso e explicar um pouquinho mais sobre o formato. Pô, muito bom mesmo. Antes de a gente começar nosso plano principal, quero dar um agradecimento especial a todos que estão participando, não só do podcast, estão ouvindo, estão difundindo a palavra sagrada da Cards Realm Show, mas também estão participando das nossas streamings semanais. Aí eu fiquei de mandar um abraço para os nossos amigos da streaming. Não vou mandar para um só, que senão vai rolar um ciúmes, mas as streams de terça-feira aí estão, a galera está participando muito. Um abraço a todos, tá? Então a você que pediu um abraço especial e a todos os outros também. E todos prontos para a gente navegar para o plano principal ou alguém quer fazer alguma consideração, quer dar algum dano no amiguinho do lado? O que, que vocês querem fazer? Prontinho, prontinho. Vamos seguir, vamos seguir. Só uma dúvida. Commander é Magic ou é board game? Ah, meu Deus do céu. Roda a vinheta aí. Não, pelo amor de Deus, roda essa vinheta. Já começou como? Já começou polêmico. Enfim, chegamos a esse segundo plano, né, que é o nosso plano principal para falar de Commander. Eu quero dizer, abrir essas discussões, né, comentando que o Commander foi a causa do meu retorno para o Magic. Né? Eu fiquei muito tempo longe, quase 14 anos sem jogar as cartinhas do demônio, e aí uma colega minha me apresentou, né, a loja Portal, falou, oh, galera, joga um formatinho aqui, Batuta, conhecido como Commander, e aí, aquele negócio todo. E eu cheguei nesse formato maravilhoso, e respondendo a pergunta infame do Diogo, Commander é Magic, tá, Diogo? Tá bom, beleza. É, parece que não convenceu muito, não. Isso aí. Beleza. Chegamos ao plano principal para falar desse formato maravilhoso que é o Commander. Diogo, conta pra gente um pouquinho a origem desse formato, de onde ele veio, como é que o Commander se tornou o formato mais popular do Magic. Commander foi criado, né, pelo que eu sei, por juízes, né, eles estavam entre meio alguns torneios, eles criaram um formato onde eles jogavam entre si, né, e na época era só com aqueles dragões ancestrais, né, é isso mesmo, Sorin? Dragões anciões. Anciões, isso. Nicol Bolas, Vaivictis Asmad, Arcade Sabot, enfim, esses aí, os de Legends, né. Só podia jogar com esses dragões, e eles viram que esse formato começou a, tipo, poderia dar frutos, né? E eles começaram a, tipo, em vez de deixarem somente os dragões, acabaram se surgindo criaturas lendárias, né? Toda criatura lendária poderia ser seu comandante. E aí eu acho que o formato também acho que sofreu poucas alterações, né, em relação a isso. Talvez acho que a quantidade de vida, né, na época eu não lembro quanto é que, no início, quantos pontos de vida que eram. Se era sempre foi 40 ou se era 20, né? Ou 30. É, na verdade é o seguinte, o Commander ele vem de um outro formato que já existia, né? Uhum. Que era o Highlander. Existiam, na verdade, Highlander é uma... não é nem um formato, é um formato, mas ele se tornou uma espécie de... A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte, tipo, o Highlander está para o Magic assim como o, sei lá, God of War está para o PlayStation 2, tá ligado? Tipo, é como se fosse um... Não é um formato, mas é uma forma de... É uma plataforma para você jogar vários outros formatos. Então, o Highlander, na verdade, ele é um formato onde... Um formato singleton, né? Que é onde você tem... Uma carta só no baralho, você quebra aquele lance de você poder ter quatro ou mais, né, e tal. Então ele é um formato característico por isso, né? Ele tem baixa redundância, você só pode ter uma carta de cada. E o formato Highlander mesmo, raiz, que é se não me engano, é o Highlander, Canadian Highlander, né? Existem várias vertentes também. Você tinha 100 cartas no baralho, você só podia ter uma de cada, mas não tinha esse negócio de comandante, não tinha identidade de cores, não tinha nada disso, né? Era um formato só o seu deck tinha 100 cartas e só podia ter uma de cada. E o Commander, ele veio disso, né? Na verdade, esse nome Commander, o Commander não era Commander, era o chamado Elder Dragon Highlander, né? Porque a galera lá os criadores, né, do formato, que foi o Sheldon Mannering, que é um juiz de nível 5, né? Como o camarada falou aí, né? O formato criado por juiz, eles adicionaram essa questão dos. Eles tentaram recriar a batalha entre os dragões anciões, né? Que são cinco. E eles adicionaram esse elemento do commander, né? Do comandante, do general. Que também é uma coisa que vem de outro formato, né? Não é algo exclusivo do Elder Dragon Highlander. Existe um outro formato chamado, se não me engano. Acho que era Goldfish o nome do formato. Que ele já tinha esse elemento do commander, né? Só que ele não ficava separado numa zona de commander, ele ficava embaralhado no deck. Você tinha esse Goldfish é um formato que, se não me engano, ele também era um formato Highlander, você só podia ter uma de cada, mas o deck ele só podia ter carta comum e em comum, a única carta rara era o seu comandante e você jogava com ele embaralhado no deck e se ele morresse ou fosse exilado, você reembaralhava ele no deck. Então esse elemento do Commander, né, o Elder Dragon Highlander, que hoje é Commander, ele é a junção do Highlander, do Canadian Highlander, com esse elemento do Commander do Goldfish, né, desse formato Goldfish. Então, assim, para quem está chegando agora, né, no Magic, que está escutando a gente falar sobre esse formato Commander, né, o que que é o Commander hoje? O Forgaça, fala para a gente um pouquinho o que que. Se o cara que está chegando no Magic agora, o que que ele precisa para jogar o Commander e o que que é de fato esse formato tão incrível e tão assim, tão amigável, né? Eu diria que é um dos formatos mais amigáveis de se jogar Magic. Na verdade, o Commander, o pessoal fala muito que é uma porta de entrada porque qualquer carta pode jogar. É basicamente você pegar uma ideia que você gosta e tentar aplicar num deck. A partir disso, você tenta achar um general, seria o seu comandante, e basear o deck e sua estratégia nele. Por isso acaba sendo tão amigável para os jogadores, acaba dando essa questão aí de você ter essa sua vontade e conseguir aplicar ela mesmo que esteja fora do meta ou fora de uma ideia padrão que os formatos construídos têm. E tem aquela questão de que o deck de comando é um deck com 100 cartas, né? E não é um deck convencional de 60, né? Pelo que eu acho mais legal do Commander é que é uma parada muito, tipo, é muito pessoal, né, cara? Às vezes os decks de Commander são muito pessoais. Sim. Principalmente, tipo, eu gosto de tal mecânica. Você tem, sei lá, 16 ou 17 mil cartas, né, já impressas. Eu não sei qual é o número exato agora, mas você tem, sei lá, 16 mil cartas onde você pode pegar essas cartas e colocar lá e assim, ah, eu tenho essa mecânica que eu gosto tanto, ou do tipo, o arquétipo, e assim, ah, vou fazer um deck com essas cartas. Então você tem toda a história do Magic para colocar ali, né? E o interessante é que quando você joga um formato com quatro cópias de cada, você se limita, porque acaba sendo que a redundância ela melhora o seu desempenho. Mas no Commander, como é realmente o Highlander, uma só cópia de cada, você tem que quebrar a cabeça para tentar entender como que isso vai funcionar, como você vai repetir o efeito, como você vai conseguir desenvolver essa sua estratégia na mesa com apenas uma de cada, sabe? E tem também uma outra característica que sempre me chamou muita atenção no Commander, né? Que a gente só pode usar uma cópia de cada, né? Dentre essas 99 cartas, sendo que uma é o comandante. Só que você tem que respeitar as cores do comandante, né? Ou seja, você não pode. Que se o comandante for preto e azul, você tem que usar cartas preto e azul ou os artefatos no deck, né? Isso é interessante porque em formatos aí como Modern, Legacy, o pessoal normalmente splash uma cor, né? Você tem dificuldade de draw, você splash azul para poder usar Cerumbijos ou outra coisa assim no Modern, mas no Commander você tem que tentar se virar com o que você tem. As opções são limitadas pela sua color pie ali e a identidade de cor do comandante. Eu acho interessante justamente isso, né? Porque permite que você, foi até o que o Diogo comentou, monte decks de acordo com a sua criatividade, né? Mas que também você pode montar tribal, né? Você pode pegar aquela sua pilha de cartas perdidas que respeita a cor do comandante e montar, né? Fazer uma maluquice lá, juntar 100 cartas e brincar, né? Acho que essa que é a grande vantagem do Commander, frente a alguns outros formatos que têm regras mais limitadas, né? Isso acaba sendo igual um amigo meu comenta que Commander é igual Dragon Ball GT, cara. Você coloca um power level muito alto com muita coisa sem noção e no final dá certo. É, eu tenho uma história muito bacana, né, no Commander. Tava comentando até em off aqui com vocês que eu fiquei muitos anos longe do Magic, né? Eu fiquei quase 14 anos afastado. E quando eu voltei, né, conheci a Portal, o formato que eu voltei foi justamente o Commander, né? Eu tava conversando com o Chip. Ele, cara, joga esse formato, que é um formato amigável. E acho que ele tava querendo se desfazer de algumas cartas também. E aí montou um deck para mim, né, cara? E eu comecei a conhecer uma das galeras assim mais legais, né? Porque todos me receberam muito bem, né? E o Commander tem essa característica, né? Você não, que é importante destacar, não é necessariamente um X1, né? Se forma aqueles verdadeiros mesões, quatro, seis jogadores. Eu joguei até com oito, né? E é uma bagunça Nossa, generalizada, né? tô que pariu. Não, 8 não dá não, cara. Não, mas é divertido, cara. Pô, eu já joguei um mesão com 11 pessoas, cara. Foi meu Durou recorde. quantas semanas, cara? Porra! Pô, cara, o mesão durou 8 horas, mas assim, foram 8 horas, porra, épicas, assim, foi muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Inesquecível, assim. Isso que você falou do mesão, né? Isso é muito interessante. Eu tenho duas. Eu acho que a popularidade e a amigabilidade do Commander, né, como você falou, que é um formato amigável, ela se deve por conta de duas coisas. Um é o fato do formato ser mais voltado para o mesão, né, que é uma forma de você jogar que te empurra, ele te permite interagir de uma forma que você não consegue com o X1, né? Você tem toda aquela questão da política, você pode fazer aliança, enfim, isso tudo gera uma jogabilidade muito única, né, e muito legal. Sim. E também permite que você possa montar um deck, você consiga jogar com um deck ruim contra um cara que tem um deck muito melhor e ainda consegue jogar com dignidade, porque, né, o lance a mecânica do mesão, ela iguala, né, as coisas, né? Enfim, é um negócio muito louco que a gente pode até falar mais pra frente. A segunda coisa é o fato do Commander ele ser, por conta das regras dele, né, ele é um formato muito carregado de flavor, né, de temática, assim. A questão de você escolher uma criatura lendária e montar um deck em torno dela, essa premissa assim mais básica do formato, né? Logicamente você pode fazer um deck de uma outra forma, né? Só que aí já é uma coisa mais avançada, mas o básico é que você vai escolher uma criatura lendária e vai montar um deck em torno dela. E pô, você não pode sair das cores do comandante, né? O comandante é a carta mais redundante, a carta mais presente no seu deck, então ele vai ter uma ele vai ser importante na sua estratégia, e isso, assim, na minha opinião, é algo que chama muita gente pro formato, né? Porque no meu caso, eu comecei a jogar Commander, ninguém no meu grupo jogava, né? Eu fui o primeiro, assim, o cara que, né, que chegou com essa ideia maluca, e isso aconteceu por quê? Porque eu era muito fã de um personagem do Niv-Mizzet. Ah, Eu também, tinha cara, também sou. Eu tinha o Niv-Mizzet na minha coleção, só que eu nunca consegui jogar com ele, porque meus amigos jogavam Legacy e tal, e Niv-Mizzet é uma merda, não joga Legacy e tal. Então, porra, eu tinha aquele negócio. Eu sempre tive aquele negócio, cara, eu quero jogar com essa carta de alguma forma. Então, pô, tem um formato aqui que você pode pegar uma criatura lendária e montar um deck, né, em volta dela. Eu falei, pô, isso aqui é perfeito. Aí montei um deck de Niv-Mizzet, montei mais outros três decks, porque senão ninguém ia, né, ninguém ia jogar. E Tem que aí montar o apresentei pra seu de um galera amigo, aí. né? E cara, eu acho que é por conta disso, né? O forte apelo de você ter uma temática para você seguir, isso é muito fácil da pessoa se apaixonar e se apegar pelo formato, e também a questão do mesão, né? Que é uma coisa que muito antes do Commander se popularizar, nego já jogava mesão pra caramba. E, enfim, mesão de Magic é um troço muito kitchen Isso é verdade. table, né? Que É o é famoso sempre, mesa sempre. de cozinha, né, cara? Isso. É, cara, eu gosto muito de falar, cara, que o Magic, ele não é um jogo, ele é um metajogo, né? Em que você tem, tipo, a Wizard, ela lança as cartas e a galera, você tem vários jogos dentro de um jogo, sabe? Isso. É uma plataforma para você jogar É um sandbox. várias É como se paradas. fosse um sandbox mesmo, né? É, exato, exato. Agora, tem uma parada, ô Gabriel, que você comentou, cara, que eu tava até comentando em off com o Sorinho, com o pessoal, que era, cara, eu não acho que na minha opinião, tá? Que o Commander é o melhor formato para você começar ou para você voltar pro jogo, se você ficar muito tempo parado, né? Porque, cara, por exemplo, minha experiência foi, cara, quando eu comecei, primeira vez que eu comecei com o Commander, cara, para mim foi um negócio assim, foi muito difícil. Porque Magic é um jogo complexo, tá? Acho que isso aí acho que é um comum acordo, né? Que para você começar nele, você Cara, não é uma hora que você vai pegar um livrinho ali e vai ler e vai começar a jogar, né? Pô, tem várias outras coisas que você tem que aprender e tudo mais. O grande lance que eu vejo, assim, que eu acho ruim do Commander pra o pessoal começar é, cara, você tem mecânica de 20 anos atrás, sabe? De 25 anos atrás. E, tipo, isso é muito complicado. Então, eu sempre acho, cara, que quando o cara fala assim, pô, tô começando pelo Commander, cara, eu sempre fico meio desesperado, sabe? Eu falo, cara, não faz isso, cara. Vai pro Pauper, vai pro T2. Mas, não, cara, pro Commander. É porque assim, Diogo, na verdade, quando eu voltei, o Pauper ainda tava muito incipiente, né? Não tava ainda no hype. E eu acho que assim, eu discordo de você nesse ponto, porque o Commander... E aí eu tô vendo o Commander, não o X1, ok? Sim. Eu tô vendo o Commander como uma mesa de cozinha, a rapaziada, enfim, sentando pra jogar. Isso pra mim foi muito interessante, cara, porque... por exemplo, eu não conhecia Planeswalker, né, quando eu voltei a jogar, e aí a galera pôde me explicar, eu fui reaprendendo jogar Magic, né, tipo, não tinha mais mana burn, tinha um tal do Planeswalker na mesa, então eu pude ter contato com tudo do Magic, essa é uma característica do Commander, né, que você falou, que você pega mecânicas de 25 anos, e a galera foi me explicando, então assim, foi uma refamiliarização pra mim muito agradável, cara, né, e aí assim, eu tô falando como um jogador que joga Commander totalmente for fun, né, eu não jogo X1 de jeito nenhum, e pra mim isso foi bom, sabe, eu entendi, eu gostei de ver de ver de certa forma, assim, esse retorno e eu poder ter contato com isso, né. Quando eu te falo que, assim, que eu não acho que é bom pro cara, porque é o seguinte, eu acho muito ruim quando o cara tá começando a jogar e você no comando eu acho que tem muito isso, tá, pelo menos é o que eu vejo, cara, você tem muito cara de combo, entendeu? Uhum. É o cara que vai chegar ali no turno 4 ou 5, o cara, pô, combei aqui e vou matei todo mundo, entendeu? É claro que depende da mesa, depende de N regras, tá? Mas quando eu digo que o cara tá começando, tipo, é ruim pro Commander, e tipo assim, quando eu digo pro Commander, é do tipo, ah, vou numa loja aprender a jogar com Commander. É ruim porque, tipo, ele vai pegar um cara que vai combar, e cara, e às vezes aquele combo é um combo complexo, entendeu? Que ele tem que pegar uma carta, ele pega outra e não sei o quê, e aí, tipo, tal carta que se tiver no cemitério, sabe? Aquela complexidade ali acaba atrapalhando, entendeu? E aí você tem, tipo, o cara tem que ficar gravando N mecânicas, entendeu? E aí você tem muita carta. Aí os caras começam a falar várias cartas, que isso é uma coisa, cara, que, na boa, eu tenho que elogiar muito a galera de Commander. Os caras têm uma cabeça pra guardar quantidade de carta que é absurdo, brother. Porra! Mesmo quando você tá jogando Commander e não tem combo, é foda pra um cara assim que é iniciante, né? Eu também acho que pro cara que é cru no Magic, começar com o Commander é desleal, porque não por causa do Commander em si, mas por causa do mesão, né? Quando você joga mesão, você tem, porra, três ou mais jogadores ali e é muita sobreposição de mecânica, de regra. Né, muita coisa acontecendo, muita informação para o cara reter, então acho que é complicado mesmo, é melhor começar com X1, algum formato X1 e tal, é mais simples assim, né. Agora, para quem já sabe jogar Magic, né, já jogou, já teve contato com o jogo alguma vez, e tá voltando a jogar, eu acho que não é tão ruim assim não, né, acho que dá para levar assim. Pelo menos tem uma percepção diferente, né, e dando continuidade a essa discussão, né, sobre ser um formato mais casual ou um formato competitivo, eu não conheço muito bem como é que foi a forma que vocês entraram no Commander e como vocês jogam atualmente, né? Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção e assim, fez parte de discussões dos nossos últimos programas por exemplo, a questão de torneios, de banimentos, né, etc. Então eu queria começar a conversar com vocês um pouquinho sobre essa ideia de banimento, né, que é uma tópica que está rolando muito, né, atualmente. O Modern passou por uma enxurrada de ban, né, ganhou a Lady Gaga de novo, você pode conferir, inclusive, aqui no nosso post aqui de informações, o Diogão vai botar aí embaixo para vocês escutarem os episódios anteriores que a gente discutiu isso, mas me parece, né, Forgaça, que Commander, ele não sofre tanto com isso como os outros formatos, né? Ou é impressão minha? Na verdade, ele acaba sendo um formato, que nem eu falei, com power level muito alto. Aí, para você banir uma carta, tem que ser um erro muito grave de design que desequilibra muito o jogo. Foi o caso do deu argumentação pro motor do paradoxo, foi o último ban, né? Também... Porra, não faz essa carta não, cara. Puta que pariu. Não fala não. Porque... Os traumas aparecem. Não, cara, porque é o seguinte, eu fui jogar o pré-release de... Foi mal te cortar, Fogaça, só pra... Tranquilo, tranquilo. É que, cara, eu fui jogar o pré-release de M20 e, porra, aí eu ganhei, tipo, foi tão ruim a minha pool que aí eu fui e comprei um booster de raiva lá na loja. Falei, ah, me dá aí um booster. Beleza, me deu. Aí me deu lá da coleção. Acho que foi de Revolta do Éter, né? Se não me engano. Yes. Cara, quando eu abri, veio o motor do paradoxo. Aí na segunda-feira, a porra da carta é banida. Porra. Falei, cara, deu nem tempo de passar a carta, cara. Ai, ai. Por isso que a gente recomenda aos jogadores assim passar as cartas no domingo, dia do Senhor. Passa, porque segunda, quando o ban vem, vem quegando tudo. É, mas, Fogaça, então você estava falando que, na verdade. Foi mal. Power level. Não, tudo tranquilo. O power level é muito alto. Mas então, e a questão dos combos que o Diogo estava falando, né? Isso influencia na relação dos bans. Porque se um jogador, por exemplo, quiser começar a jogar Commander, né? Ele tem que se preocupar com bandistas, por exemplo. Eu acho que primeiro ele tem que definir o formato também do Commander, como tem o pessoal lá do francês, tem o pessoal do X1, o pessoal do Mesão, mas creio que se for pro Mesão, a gente tem que pensar primeiro nessa questão aí dos bans, para não acabar batendo com uma coisa ou outra, e pensar, além disso, o que você vai conseguir desenvolver e como você vai fazer isso. Não necessariamente o formato tem que ter ban em tudo, para diminuir o power level dele, sabe? Mas você tem que tentar otimizar as coisas, que é justamente o que eu tento trazer, sabe? Mesmo sem gastar muito, você acabar tendo cartas que na sua estratégia fazem mais sentido do que outras que podem ser cartas caras ou que o pessoal reclama de ban, sabe? É assim, fazendo uma análise, tem problemas com ban no Commander, né? Até porque... Ou eu montava deck Commander Jereba, né, que é aquele compilado de carta que estava aqui perdida, ou eu acabava comprando aqueles decks pré-mold, né, ia mudando alguma coisa ou outra, né. Mas até como eu estava comentando, eu nunca participei de Commander competitivo, então assim, eu não saberia nem dizer para vocês como é que isso influencia, né, como eu poderia dizer no Modern. Sorin, sobre essa questão de competitivo no Commander, né, como é que é essa questão dos torneios X1, two-headed, existe mesão competitivo? Como é que é mais ou menos essa questão do Commander, não mesa de cozinha casual? Como é que ele é no cenário competitivo do Magic? Existe, pô, existe Commander competitivo. É aquele negócio, né, cara? O formato ele começou pra. Ele foi, digamos assim, foi criado pra ser casual, só que ele ficou tão popular que pessoas, né, os jogadores competitivos começaram a se sentir atraídos por ele também. Então. Começou, né? Começou com o Commander X1, pessoal, lá na Europa, né? O Commander é muito forte lá, a galera tem dinheiro para comprar carta de reserva de lista e tal. Então, o pessoal lá monta deck muito forte mesmo, né? E começou lá na França, né? Teve uma comunidade que começou a organizar torneios com premiação relevante, né? Inclusive para jogadores profissionais, né? Jogadores profissionais estavam jogando o Commander X1, né? Commander Duelo. E, só que assim, o formato ele não foi feito para isso, né? Então, eles tiveram que fazer algumas adaptações. Então, várias listas, o resultado disso foi que várias listas de banidas foram sendo criadas, né? Vários comitês foram sendo criados para, né, tentar adaptar o formato para a realidade, para uma realidade mais competitiva. Porque, né, o pessoal falou da banlist aí, né? Uhum. Hoje o Commander Mesão, ele é gerido por um pessoal que não leva muito em consideração o competitivo, né? Tipo, eles meio que deixam de lado, assim, essa questão do competitivo, focam mais pro casual. Então, para quem quer jogar competitivo, o Commander acaba, às vezes, tendo, né, que recorrer a um recurso próprio, né? Uma coisa alheia, fazer um negócio meio que por conta própria, assim, né? Foi o caso dessa comunidade francesa. Tiveram várias outras banlists que existiram, né? Ah, então quer dizer que existem banlists que não são assim, da Wizard, são banlists da comunidade? Então, o primeiro erro da sua frase: não existe nenhuma banlist da Wizard. Caramba! Não, porque o que acontece? O Commander, como já foi dito aqui, ele foi criado por pessoas que não eram da Wizard, né? Que foram um grupo de juízes lá e tal, e ele foi difundido na comunidade. De forma alheia à Wizard, né? Tipo, então, a Wizard então por isso só que o formato é bom, né? Isso, exatamente. É um formato muito orgânico. Porque, tipo assim, ao invés, ele chamou a atenção da Wizard e a Wizard começou a transformar isso em produto, mas ele já era um formato muito difundido na comunidade. E quem administra esse formato hoje é um comitê de 4 pessoas, né? Nem todos eles são juízes, ao contrário do que o pessoal acha, mas são 4 pessoas que, né, organizam, né, e tal, e definem qual é a banlist. Isso para o Commander mesão, que é o que o pessoal mais joga, né? Tá. Só que assim, como eu falei, existem também, o formato ele se popularizou tanto que atraiu vários perfis diferentes de jogadores, inclusive jogadores competitivos. Então, essa galera, né, começou a ver que aquela banlist que foi criada por esse comitê, né, do mesão, não estava atendendo às necessidades deles, né? Então, eles tiveram que criar várias outras. Então, hoje, se não me engano, existem 4 variações de banlist. Você tem a banlist do Commander, né? O Commander, quando eu digo Commander, é o Commander mesão, for fun, kitchen table, né? Certo. Zoeiro. Você tem a banlist do French, do X1, né? Que é a banlist para você jogar duelo, que é gerida por um pessoal lá da França e tal. Muito criticado, inclusive, mas hoje para jogar X1 é a que é mais usada. Tem uma lista da... É francês, né? Tem que criticar mesmo. Desculpa aí aos amigos franceses. Tem uma banlist que a Wizard fez para jogar só no MOL, né? Para o campeonato dele no MOL, que o pessoal acabou aderindo também no IRL, né? Nas cartas de papel, só que a Wizard já abandonou essa banlist, então ela meio que está extinta, né? E tem uma outra lista também que é de uma outra variante, né? Que é uma ramificação da lista francesa, que é o que chamam de Leviathan Commander. Né? Que também é para você jogar X1, mas tem umas regras diferentes, parece que os pontos de vida são diferentes e tal. Inclusive tem um vídeo no meu canal que eu explico direitinho o que é cada uma delas, mas basicamente são essas 4. E, assim, tem também, assim, torneio de Commander, a maioria são para você jogar duelo. Certo? Você jogar X1. Só que assim, há algum tempo atrás, uma galera gringa começou o movimento de você fazer também torneios de Commander mesão, né? Que beleza. E cara, é uma coisa... O Fogaça até pode falar melhor sobre isso, porque ele tá mais ligado nessa questão que é o CEDH, né? Que é o Competitive Elder Dragon Highlander. Que é um Commander que usa a banlist do Commander mesão mesmo, né? Quer dizer, aquela que foi criada pro For Fun, mas eles jogam com uma outra mentalidade. É o mesmo formato, só o que muda é a mentalidade da pessoa, né? A forma como ela vai construir seu deck. E é uma forma de se jogar Commander pensando exclusivamente, né, na vitória, né? O mais rápido possível, de preferência, e da melhor forma possível. Então, assim, cara, é muito louco. Tem uma galera que organiza torneios assim, né, de mesão e tal. E, cara, eu bato muitas palmas para esse pessoal, porque deve ser uma coisa assim, hercúlea, né? Deve ser uma tarefa hercúlea. Você fazer um campeonato com várias pessoas jogando multiplayer, tempo, né? Assim, você definir quem é que ganha, como é que é. Cara, é um negócio muito, muito... Imagina difícil, narrar, cara, um evento desse. Pô, meu sonho, meu sonho. Meu sonho. Vocês acham que essa quantidade de comitês, isso é muito ruim pro Commander? Vocês acham que, por exemplo, a Wizard já poderia puxar isso pra ela, ou vocês acham que o melhor mesmo é do jeito que tá? Não, de jeito nenhum. O melhor é do jeito que tá. Eu não acho que isso é ruim, entendeu? Eu acho que... Esse é um assunto muito polêmico, né? Porque muita gente reclama, nego. Tem um pessoal mais puritano que fala, né? Que, Commander é pra jogar mesão e não tem que ser competitivo porcaria nenhuma. Cara, eu vejo isso, essas várias segmentações, né, do comando como uma prova do quão forte esse formato é. Que quer dizer, ele foi criado com o intuito, né, de ser um formato casual. Só que o negócio é tão bom que até jogador competitivo tá jogando. Então, pô, mano, se é uma coisa orgânica, se é uma coisa que foi, né, não foi construída de forma artificial, uma coisa que veio da comunidade, a comunidade se organizou para criar esse monte de, né, de banlist, assim, cara, eu acho que tem que ser fomentado mesmo, tem que jogar para frente. E... Claro, cada uma delas tem as suas dificuldades e tal, mas aí cada um que se resolva da melhor forma possível. Exatamente. Mas eu acho que a Wizard, se a Wizard, né, quiser pegar isso pra ela, ela, tipo, não vai adiantar muito, eu acho. Ela já tentou fazer isso, na verdade, né, fazendo a lista do X1 lá e tal, no MTGO, mas eu acho que se ela meter a mão, ela vai fazer cagada. Eu acho que é melhor deixar do jeito que tá, entendeu? E eu também concordo. Eu acho que o formato veio da comunidade e a comunidade tem que gerir, né, cara? A gente depois pode até comentar pelo Brawl, né? O Brawl, uhum, né? Que foi uma tentativa da Wizard de criar um formato semelhante, e aí a gente pode debater mais na frente se deu certo ou errado. Mas, Fogaça, a gente estava até comentando, né, em off, que existem algumas ligas que foram criadas para o Commander, é isso mesmo? É isso. A ideia do pessoal para gerir uma Liga Commander ou para tornar o mesão competitivo é trabalhar com pontuações. Aí existem dois tipos de liga que eu acabei separando por conveniência. Tem as ligas que tentam deixar o meta mais saudável punindo certos arquétipos, por exemplo, ah, não pode jogar mais de tantas mágicas por turno, tantos turnos extras, perde ponto, etc. Ou ligas assim que só deixam rolar e punem jogadores que der misplay, que isso, aquilo, tentar deixar o jogo mais orgânico possível. A partir daí, vai tendo os mesões num dia determinado, o pessoal vai pagando taxa de inscrição, claro, porque um logista que organiza isso tem um certo trabalho para conseguir gerir, é justo que ele também consiga tirar um valor em cima. E por mês você acaba tendo um ranking baseado nos pontos e na pontuação previamente estabelecida, que vai dizer quem foi o campeão, quem foi o vice e assim vai. E aqui no Brasil a gente tem acesso a essas ligas? Tem, por exemplo, na minha cidade aqui, eu sou do Paraná, nós estamos com um projeto de uma liga dessa. Tem o pessoal de Cascavel, inclusive um abraço para o pessoal que estiver ouvindo. Eles têm uma Ah, liga que boa, funciona sim. assim. Eles já estabelecem todo mês, sai o rate de vitória, sai a pontuação certinha, tudo detalhado. Cada um monta seu deck de acordo com as regras da liga. E existem várias outras cidades aí que acabam. A comunidade dessas cidades acaba gerando ligas independentes de lojas, tal. Acaba sendo alguma coisa bem dos jogadores, sabe? Eles mesmos querem se tornar um pouquinho mais competitivos e acabam fazendo isso acontecer por si mesmos. É bem legal essa ideia de que a galera, a comunidade, ela se junta, né? Isso é a grande importância do Magic em si, né? Agora, tinha uma dúvida, gente. Falando novamente do Commander competitivo, né? Estou ouvindo vocês falarem um pouco sobre o MOL. E a Wizard, ela transformou o Commander, ela, quer dizer, ela oficializou o Commander, quer dizer, como Modern, como o Legacy, como o Pauper entrou agora, é um formato reconhecido pela Wizard? É um formato reconhecido pela Wizards, mas não como tipo, ela não sanciona torneios de Commander X1, por exemplo. Claro, se você for num GP, hoje agora não é mais GP, né? Agora Magic Fest. É, Magic Fest, né? Oktoberfest. Se você for no Magic Fest, vai ter evento lá aberto de Commander X1 e tal. Mas tirando essa tentativa que a Wizards fez, né? Entre aspas, sancionar o Commander X1 e criar uma banlist para esse formato e tal, que não deu certo, né, no MOL. Tirando isso, ela não fez nada assim para que o Commander se tornasse um formato forte competitivamente. Então, o que eu acredito é que o Commander é hoje um dos principais carro-chefes da Wizards, pareando aí com o T2, talvez, mas ela vê esse formato mais como um produto, uma forma de. De engajar o jogador que é casual, que é um público muito grande dentro Sim. dos consumidores de Magic, né? O comando ele acaba sendo servindo como argamassa, né, para pavimentar esse pessoal todo aí, né, do casual e tal, enquanto que o T2 acaba sendo o carro-chefe para os Pro Tours, né, para os eventos mais competitivos aí. Então, acho que a formatação assim da Wizards hoje é essa, né? Tipo, você tem os formatos competitivos, que no caso hoje você tem mais o Modern e o T2, né? O T2 é o maior deles, porque é o formato que mais dá dinheiro, né, no É caso. com a arena, então, né? Isso, exatamente. E você tem o Commander, né, só que o Commander é mais voltado pro Kitchen Table, né, pro pessoal que joga por diversão e não necessariamente quer se tornar profissional, quer competir e tudo mais, né? O que eu vejo que acaba rolando é que a Wizards fica meio em cima do muro, sabe? Como a comunidade é meio rachada, ela não quer decidir, olha, Commander é casual, olha, Commander é competitivo. Então ela deixa meio assim, lança produto para os dois, não faz nenhuma decisão drástica para isso, para tentar agregar o máximo possível. Porque enquanto ela não decidir, o pessoal do competitivo vai comprar e o pessoal do casual vai comprar também. O que eu vejo é que, cara, porque uma coisa que me assusta é que o cara que é competitivo, ele vai comprar aquele deck dele, vai montar o deck dele e vai ficar parado, sabe? Ele vai ficar jogando, vai se aperfeiçoar com aquele deck. O cara que é casual, ele vai consumir muito mais do que o cara que é competitivo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, sabe? Porque o cara que é Com casual, certeza. ele vai ter tipo 5, 10 decks, entendeu? Ele não vai ter um deck só, Até pela né? questão dos custos, né? Do investimento do deck, ele de repente não está visando torneios, então ele consegue ter dinheiro para comprar mais, variedades de deck, né? O que acontece é o seguinte, eu tenho alguns amigos que são lojistas, né? E eles me deram muito feedback sobre isso. É, hoje, o melhor cliente para o cara que é lojista, né, é o jogador de Commander, porque... sobretudo o jogador casual, né? Porque qual é a mentalidade do cara que joga casualmente? Ele não tem aquela necessidade por eficiência, né? Tipo, então ele não vai querer montar um deck e deixar aquele deck fechadinho e tal. O cara que joga Commander, de forma... O Commander for fun, né? Toda coleção nova que sai tem alguma coisa interessante que ele... Ah, eu gostei dessa carta, vou botar no meu deck. Ou então eu gostei desse comandante, vou montar um deck com ele. E é um cara que tá assim, toda hora montando deck. Ele monta deck toda hora... Né, quase é compulsivo isso. Claro que existem pessoas e pessoas, né? Nem todo mundo é assim. Mas, no geral, isso é uma coisa que eu reparo também do público do meu canal, né? O feedback que eu colho deles também é esse, né? Pessoal que eu conheço também. Geralmente é assim: sai uma carta nova, o cara quer usar, não quer nem saber se o deck já tá bom, já tá perfeito. Não interessa, o cara vai comprar a carta, vai pegar e depois ele vai dar o jeito dele pra usar. Às vezes o cara compra só pra ter. Tá ligado? Porque ele sabe que um dia ele vai montar um deck e aquilo ali ele vai ser útil pra ele, tá ligado? Então, é muito louco isso, né? Os lojistas, eles costumam falar que o jogador de Commander é o melhor cliente deles. Inclusive porque eles desencalham carta que fica, né? É verdade. Exatamente. Né? Teve um caso que foi engraçado, que na sexta-feira eu fui na loja, né, onde a gente joga, e aí, tipo, minha mulher foi também, né? Minha mulher não entende nada de Magic, graças a Deus. E aí a gente tava jogando até um board game lá, e tinha uma galera jogando um mesão do lado. Aí depois a gente começou a conversar sobre a loja e tal, e ela falou assim, pô, mas a galera paga pra jogar? Porque ela ficou na dúvida se a gente tava pagando pra jogar, sabe? E ela falou, não, a gente só sentou lá na mesa e jogou. Ela falou, pô, mas como é que o lojista ganha dinheiro com isso, né? Ele cede ali o espaço, o ar-condicionado tava ligado, a luz tava acesa, e como é que ele tava ganhando dinheiro? Aí eu falei, pô, então, esses caras ali, os caras consomem bastante cartas. Porque você fica ali, uma carta a cada... Ele vai toda hora trocando de carta, de deck, né? Ele vai comprando um monte de deck. E é só que assim, às vezes são cartas baratas, mas ele compra 30 cartas baratas que no final dá um bom dinheiro, sabe? É, tem a questão de desencalhar mesmo as cartas que ficam presas, né? Quer dizer, o cara pega porque às vezes é mais em conta e ele vai, quem sabe, usar um dia, né? É, eu achei interessante, sabe, tipo assim, essa visão, sabe, que é do tipo, o cara tá ali, o jogador de comando, e às vezes ele não consome nada na loja, né, ele vai lá, senta e joga, mas na hora que ele tiver que comprar carta, ele vai abrir o site da loja e vai ficar lá, comprando, e vai comprar um monte de carta. E aí é uma frase que eu ouvi até de um cara, de um comandeiro, que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Comandeiro é legal, hein? É. Chicleteiro, que... sei lá, é. Lembrei de chiclete com banana. Porra, tu pegou pesado. que ele mandou o seguinte: ele falou, cara, no começo, o cara que tá começando a jogar, ele paga, pra ele pagar R$1 numa carta, é muito caro. E aí depois ele acha que R$10 é caro. E depois ele acha que R$100 é caro. E depois, tipo, depois de R$100, ele não tem mais limite. E o cara que é casual, o cara que eu acho que é casual, ele é muito isso também, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão. Sabe, o cara começa a gastar pouco e depois ele vê que, pô, ele pode comprar um pouco a mais. O nome disso aí é vício, né? É muito relativo isso aí. Mas o cara que é casual e não quer gastar dinheiro, ele continua gastando dinheiro. Porque mesmo que ele, eu não dou mais de R$50 numa carta, ou eu não faço uma compra de Magic com mais de R$50. Mesmo assim, mas o cara compra sempre, entendeu? Tipo, e isso é legal no formato também, tipo, ele permite que você jogue com cartas baratas, né? Então você não tem, como você não precisa ter as melhores cartas, que é o que o formatos competitivos exigem que você tenha, né? Porque obviamente você tá ali no alto nível, você precisa parear com os caras e como é X1 é só você e o cara, não tem pra onde fugir. No Commander não, você vai jogar o mesão lá, pode ter um cara com deck apelão, beleza, mas se ele é muito apelão a gente se junta e mata ele, o cara não vai ter como, né? Então você pode se dar o luxo de montar um deck barato com carta ruim. Às vezes as cartas são baratas, mas não são ruins, né? Elas são baratas porque, sei lá, é uma carta que só joga no Commander, tá ligado? Aí só... Enfim, a carta é barata, mas é boa. Tem essa questão também. Você consegue montar muita coisa com carta barata e isso é muito democrático também no formato, né? Então o cara que joga Commander, ele tá sempre gastando dinheiro, tá sempre consumindo, porque, né, o formato permite isso também. Quer dizer, cada vez menos, né? Porque ultimamente também as coisas estão ruins até pra quem é comandante. É verdade. E aproveitando essa oportunidade, né, a gente tem o Twitter, né, que é o Twitter da Cards Helm, e muitas pessoas podem... A gente pede que eles mandem mensagem, né, dos temas que a gente vai falar durante a semana. E uma pergunta que mandaram para a gente é relacionado ao Commander competitivo, né, o X1 mesmo, ele ser o famoso pay to win, né? Quer dizer, você tem acesso a combos, né, cartas caras, e aí você necessariamente, quem tiver o deck mais caro e enfim, com um combo melhor, mais encaixadinho, vence a partida. Sorin, você acha que é por aí mesmo? O que você pensa sobre essa ideia, né? Que comando é competitivo, X1 é pay to win? Cara, sim e não. É pay to win porque os decks, eles são caros, certo? Logicamente, se você for jogar comando X1. A gente tá falando de um formato competitivo onde você precisa ser eficiente. Você precisa ter um deck bom. Caso você não tenha a menor chance, né? Por mais que você seja um ótimo jogador, assim... Você precisa ter aquela carta, né? Aquela carta, as melhores cartas são as melhores cartas, entendeu? E elas são caras. Então, assim, se você não tiver dinheiro para investir num deck bom, né, você não tem muita chance. Agora, o fato de você ter um deck muito bom, um deck muito caro, não te garante também a vitória, né? Por isso que eu falo que é sim e não. Você precisa ter um deck bom. Mas você também precisa ser bom, você também precisa jogar, porque o jogo ele é complexo, né? O Commander você usa muitas cartas diferentes e ele tem uma jogabilidade realmente muito diferente, né? Como o deck ele é diferente, uma carta de cada só, você quase não tem redundância e tal. Então é praticamente um outro estilo de jogo que, ao meu ver, eu acho, né, que é muito mais difícil do que, por exemplo, um Legacy ou um Modern. E, Forgas, você concorda com isso, essa visão do pay to win? Como é que é para você o Commander competitivo, de fato? Então, puxou mais para a questão do X1. Melhor deixar claro, primeiro, que a build do X1 e do Mesão são diferentes, antes que eu acabe me complicando. Mas, assim, eu discordo com esse ponto. Eu acho que não é pay to win. Eu até penso o seguinte, porque não adianta você colocar um monte de staple só por ser cara em um deck, só porque tá na Color Pie e ela não faz sentido ali. Não adianta teu deck ser de encantamento e você colocar um monte de artefato caro que tá ali pra quê, entendeu? Ele acaba sendo também um duelo de quem faz a melhor deck build. É justamente o que eu tento fazer. Tentar buscar aí o jeito mais inusitado possível que acabe rendendo o melhor custo-benefício. Claro, vão existir cartas caras que são boas, sei lá, uma Mox Diamond ou alguma coisa assim, Mana Crypt. Elas são caras porque elas são boas, são caras e fica nesse ciclo. Mas não necessariamente você vai apanhar porque você não tem uma dessa no deck. Você pode montar um deck aí que possa competir, talvez não em um nível tão otimizado, mas você ainda compete com os caras que tem isso. Mas, Forgaça, uma questão é, por exemplo, eu tenho um deck, sei lá, eu tenho dois decks, né, de Commander só, tá? Eu tenho o Arabo, né, que foi meu primeiro deck, é o deck que eu mais jogo, que eu mais gosto de jogar, e eu tenho aquele do Pé de Limbo. E assim, são decks pra mesão mesmo, pra me divertir. Só que assim, o do Arabo, ele não chega, sei lá, os R$400, R$500, esse deck. Você acha que, assim, existe um valor mínimo, por exemplo, se eu pegar esse meu deck do Arabo, eu consigo chegar ao ponto de ser competitivo com ele com um valor, sei lá, o valor total dele de R$500, eu preciso realmente botar cartas caras, né, tipo, as espadas e tudo mais, pra ele ser um deck forte? Então, na verdade, vai depender bastante do comandante, sabe? Porque, no caso, o Arabo, ele é um comandante focado em agredir o oponente mesmo, no ataque e tal, tanto pela habilidade de iminência dele. Mas existem outros decks que você consegue acabar competindo de outras formas. Aí vai depender do quanto você vai precisar de staples, quanto você vai precisar de alguma coisa mais cara pro deck rodar, para dar mais consistência. É interessante você ir buscando alternativas, sabe? Muitas vezes o teu deck pode ser, por exemplo, um deck que o pessoal usa aqui, um Niv-Mizzet ou Parun. Um deck absurdo, assim, extremamente cancerígeno, que a gente fala, né? Porque o cara montou a lista, foi inclusive uma adaptação da lista que eu postei lá no artigo no site. E é um deck, assim, que pelo menos no mesão você tem uma dificuldade tremenda de bater nele. É um deck que dá problema. Da mesma forma, poderia ser montado um deck X1 pensando nisso. Pensando um comandante adaptado para isso, que é feito para bater nos decks justamente aí, que são os decks tier do formato. Uma parada que eu penso é, tem muita questão, por exemplo, da land, né? Land que é uma parada que é um dos grandes problemas do Magic, né? Porque elas são caras, né? E talvez algumas coisas que encarecem bastante. Só que no mesão eu consigo botar aquelas lentes, todas as lentes que entram viradas. Ela funciona razoavelmente bem. Só que no competitivo eu vejo que se eu botar essas lentes, eu vou ficar muito para trás e eu já perdi o jogo, né? Sei lá, dependendo do turno, eu perco rápido o jogo. Depende de como você montar seu deck. Falando aí de valores que foi perguntado, dá para botar uma meta de uns 400 ou R$500 para você começar a ter um deck que dá para respeitar, sabe? Aí vai depender, claro, se você não quer gastar tanto, logicamente você não vai fazer um deck 5-color. Você pode fazer um deck monocolor ou de duas cores para acabar rodando melhor, sem precisar de tanta lente e tal. E vai escolher um deck também que não usa tanto staple. Tudo vai depender da sua escolha mesmo e da estratégia que você está usando. Tá. E isso acaba influenciando um pouco no preço das cartas, né? Vocês estavam comentando sobre tier, o Commander ele possui atualmente metagame, né? Ou decks tier, que são opressores. O que vocês podem falar pra gente um pouco sobre isso, né? Quer dizer, quando a gente fala do Modern, né? Que é o formato que a gente joga muito aqui na Card Exam, a gente tem uns decks que, né? E o Modern ele alterna muito, né? Os decks do meta, conforme as edições vão saindo, enfim. Mas o Commander também, ele sente isso, né? Hoje em dia, vocês conseguiriam identificar pra gente os decks que são tier 1 do formato, ou seja, que são metagame? Eu acho que o Sorin, ele fez os vídeos lá com o pessoal do CDH Brasil, ele consegue falar um pouquinho melhor, uma análise mais profunda, mas a minha impressão é assim, tem alguns decks no meta, e eles são baseados em arquétipos, não é necessariamente o deck em si que acaba sendo o opressor. Por exemplo, o pessoal fala bastante do Teferi, são decks de Chain Veil, sabe? Por exemplo, Strid também é um deck desses. Nós temos deck de Food Chain, que a gente chama. Tem o Nive Reborn, temos o General Tassi, tem o First Liver, tem Prosh. Aí entram alguns outros arquétipos. Por exemplo, Draugol tem o Jace, que a gente chama, né? Que é o Jace que flipa pra virar Planeswalker. Tem Baral. E Atraxa ainda tá bem no formato? Atraxa, na verdade, é um deck que dá pra você otimizar. Uma caixinha de areia, né? Não acaba sendo aquela ideia de competitivo mesmo, como o Super Friends não é um deck tão consistente, sim, acaba sendo mais por diversão. Eu tive uma Atraxa, pô, me amarrava nela, né? Pancada de Planeswalker, era muito divertido. E Sorin, o que você acha, né? O tier é por aí mesmo? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, como já foi dito, né? O Commander, ele foi feito para ser um formato casual e ele acabou se difundindo muito dessa forma, né? Como formato casual. E, cara, no Commander casual, a tier list do formato é a do seu grupo, tá ligado? Não existe um metagame generalizado, assim, do casual. Mas, assim, existe o pessoal do CDH, né? O pessoal que joga competitivamente. Essas pessoas que jogam competitivamente, o Commander mesão, elas acabam estudando mais esse formato e desvendando ele. Então, existe sim uma tier list de Commander, né? Isso é fato. Claro, existem grupos que tem a tier list era de uma forma e alguns outros grupos a tier list é de outra, mas inevitavelmente esses arquétipos, né, que o Fogaça já falou, né, o Chain Veil, o Food Chain, Flash Hook também é um arquétipo muito, um dos mais fortes, inclusive, né? Você tem sim uma tier list. Existem os decks a serem batidos no formato. Só que por conta dessa questão do Commander mesão competitivo não ser tão difundido no povão, né, na massa, acaba se tendo a impressão de que não existe tier list, né? Mas na verdade tem, é só se você pesquisar você vai encontrar. Só que ela acaba sendo menos efetiva num formato como Commander do que no Modern, por exemplo. Porque no Modern, ele é um formato que ele já tem essa mentalidade competitiva. Quer dizer, a pessoa que joga Modern, ela vai jogar o seu Friday Night Magic, vai jogar no GP, enfim. Vai jogar eventos de Modern onde você vai ter uma competição ali, né? Então, o jogador de Modern, ou de T2, ou de Pauper, que seja, ele precisa saber, né, quais são os decks a serem batidos. O jogador de Commander não necessariamente, porque ele joga na mesa de cozinha com os amigos dele, entendeu? Tipo, não vai ter tanta essa obrigatoriedade de você que você tem outros formatos, né, de você conhecer quais são os melhores decks do formato e montar seu deck para jogar contra eles, né. É mais uma coisa mais regionalizada, né, tipo, eu jogo aqui com meus amigos, que são 4, né, no total, e o meu metagame é só os decks desses 4 jogadores, entendeu? Então, assim, não interessa se tem... Ah, se Teferi Chain veio, joga pra caramba. Ninguém aqui usa esse deck. Ninguém aqui nem conhece esse deck. Então, é uma coisa muito... muito no Commander, isso é muito mais relativo do que em outros formatos. Mas existe, sim, uma tier list, né? Existem os decks aí mais fortes e tal, embora a maioria dos jogadores sequer saiba da existência deles. Como é que a gente pode montar um bom deck de Commander? Indo pra uma parte agora do nosso plano, pensando em entrar no formato, em jogar... Né, eu queria que vocês dessem pra gente uma ideia, né? O que, que eu preciso fazer, né? Quer dizer, ao longo da discussão a gente já teve algumas ideias, né? Que é muito voltado pro que você quer jogar, mas é só juntar 100 cartas? O que, que eu preciso fazer pensando em arquétipo? Como eu identifico um bom commander? Quer dizer, o que, que eu preciso fazer para montar um bom deck de commander, Forgas? Na sua visão, eu quero começar a jogar agora. O que, que eu preciso fazer? Então, primeiramente você tem que escolher a sua estratégia geral. Como eu falei lá no começo, é interessante que você escolha um jeito de jogar que te agrade. Porque, imagina, você ir atrás de 100 cartas para conseguir montar seu deck aí e depois disso você perder esse serviço porque não gostou do deck. Aí eu, particularmente, eu compreendo dois modos de escolher o general. É o famoso de baixo para cima, e como a Wizard se refere, que é você escolher a estratégia que você quer, depois escolher um general baseado nisso, ou de cima para baixo, seria escolher o general e pensar na estratégia. Depois disso, você vai analisar como você pode vencer a partida baseada nessa estratégia, e vai tentar meio que cavar, colocar tutores, draw, colocar todo tipo de coisa que te ajude a arranjar seu win condition. Para você melhorar ainda mais esse deck, vai tentar colocar coisas para responder o meta, como o Sorin estava falando, que o meta acaba sendo a sua cidade. Por exemplo, se na sua cidade tem pessoal que joga muito com artefato, você vai colocar RG artefato, mesma coisa para encantamento, criatura, etc. Aí você vê, olha, meu deck é fraco contra deck cemitério, vamos colocar rede de cemitério. Ah, mas meu deck é bom contra deck storm. Então vamos aproveitar que o pessoal joga de Storm e reforçar esquisito. E assim vai testando o deck até ele melhorar. Até você analisar o ponto ótimo dele ou até onde você quer chegar. O importante, na verdade, é você ter em mente o que você quer fazer no fim das contas. Eu quero que meu deck fique de tal jeito. E isso também pauta mais ou menos o que seria um bom comandante. Um bom comandante é aquele que atende a sua necessidade. Você tem que lembrar que o comandante é uma carta mais na sua mão desde sempre. Não adianta você ter uma carta morta, né? Você vai começar com 8 cartas, você quer aproveitar todas elas. Isso seria tanto para o competitivo como para o casual? Quer dizer, dá para usar essa visão em ambas as possibilidades? Como já foi dito, né? Tipo, o commander casual e o commander... A diferença do commander casual para o commander competitivo é a mentalidade, né? Então eu acho que é bem diferente, sim. Por exemplo, no Commander Casual, eu tenho vários vídeos no meu canal falando, né, sobre esse tema aí. Ah, como é que eu monto meu primeiro deck? Como é que montar um deck do zero e tal? Existem algumas fórmulas de bolo, digamos assim, algumas receitas de bolo, para você montar um deck Commander, assim, para você pelo menos começar, né? Porque essa pergunta é muito difícil, assim, é muito difícil de responder, porque o cara que quer montar um deck, ah, tô começando agora no Commander, por onde eu começo? O cara não sabe, ele não sabe para onde vai, entendeu? Tipo, ele não tem muita ideia do que fazer e tal. Eu acho que o mais fácil é você escolher o comandante e ir caçando carta, né, fazendo pesquisa, caçando carta, e para montar o deck dele. Nesse sentido, é algo que chega bem próximo de você, tipo, contar até 100, tá ligado? Tipo, ah, você bota 35 terrenos e vai botando cartas que você acha que você acha maneiro, você vai botando e depois você vai jogando e vai vendo o que tá faltando e tal, e tudo mais. Agora, para o competitivo é muito diferente, né? Para você jogar, assim, de forma eficiente, eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é copiar a lista mesmo. Entendeu? Para jogar competitivo. Você tenta copiar a lista, lógico, você não vai conseguir fazer isso, copiar a lista 100%, Até porque isso nem é aconselhável, né? Porque o cara que montou a lista estava jogando num outro lugar, com outras pessoas e tal, outro metagame. Então, eu acho mais complicado. Mas, assim, a questão do competitivo, como ele é uma visão do formato que como eu já falei, vem de pessoas que já desvendaram esse formato, ou pelo menos estão o mais próximo disso possível, né? Você já tem muito mais material específico sobre as interações que você pode ter, os decks que você pode montar, né, as possibilidades que você tem. Então, acho que você estudar o metagame, isso no caso do competitivo, né, você estudar o metagame, estudar quais são os decks, né, que estão jogando e tal, e você tentar fazer algo próximo do que está ali, é mais fácil para mim, né, do que você tentar montar um negócio do zero e tentar, sei lá, entre aspas, reinventar a roda, né. A não ser que você seja um deck builder muito sinistro, assim, sei lá, você já veio de outro formato e tem essa capacidade, né, de criativa fenomenal e tal, mas na maioria dos casos é mais fácil você copiar a lista mesmo, né? Isso aí é, para mim, eu acho mais fácil, pelo menos. O que acaba facilitando muito, na verdade, é ter os decks pré-construídos, né? Se você não tem experiência com o formato aí do Commander, ou com mecânicas do Magic em geral, começou a jogar há pouco tempo, ele te dá um norte ali e você entende, olha, esse deck aqui roda de tal jeito, coisas que fazem isso são legais, eu vou procurar esse tipo de coisa. E acaba batendo com o que eu falei ali, olha, eu já entendi o modo que eu vou jogar, já tenho o comandante ali, e a partir disso a gente vai procurar um jeito de ganhar. Então acaba, vocês acham que vale a pena? Vale a pena adquirir, assim, eu particularmente gostei bastante, né, mas vale a pena adquirir esses produtos pré-montados da Wizards? Eu acho que vale, mas assim, depende também, né? É tudo muito, como já foi dito no início aqui, né? O Commander é um formato que ele acaba sendo muito pessoal, assim. Cada pessoa tem uma particularidade, né? Eu acho que comprar deck pré-construído vale a pena se você é um jogador que tá entrando agora no formato, seja você sendo iniciante no Magic ou tá vindo de outro formato, né? Mas você tá chegando no Commander agora, e você não tem uma coleção vasta, né? Você não tem uma pool de cartas para jogar Commander, né? Eu acho que é um bom ponto de partida você comprar um deck pré-construído e ir melhorando ele aos poucos, né? E encontrando as outras cartas e tal. Também por conta da questão do financeira, né? Tipo, também os decks de Commander eles costumam vir com um bom valor agregado em cartas, embora muita gente reclame, né? Nunca dá para agradar todo mundo, né? Mas ele vai ter ali um Sol Ring, uma Command Tower, né? Bem ou mal, você vai ter alguns comandantes interessantes, né? Algumas cartas bacanas. Você vai ter um deck, um comandante principal, que já vai ter algumas cartas de suporte para ele dentro desse deck, né? Então, e assim, além do que já vem no deck, o mais importante é que ele já te traz uma ideia do que você já funila um pouco a sua pesquisa, né? Você vai ter que pesquisar cartas para colocar no seu deck. Então você já sabe mais ou menos o que você vai correr atrás quando você já tem uma ideia já na cabeça, né? E o deck pré-construído ele te dá isso. Agora, se você for um cara que já tem muita carta na sua coleção e tal, acho que vale mais a pena você dar uma folhada na sua pastinha, né, nas suas caixinhas de sapato, lá onde você guarda suas cartas, e montar um deck a partir daquilo, porque eu acho que é até mais saudável, até te faz exercitar seu deck build, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que começam jogando Commander começa assim, né? Montando com o que tem em casa. Acho que também é bacana. Mas depende muito dessa questão aí. Não sei o que o Fogaça acha aí. A experiência de você estar com um deck montado pela Wizard já é válida para você comprar um deck da caixinha. Eu, nessa última coleção, teve um deck que me agradou, foi o deck do Sivine. Eu acabei comprando para ter justamente essa ideia, ter o flavor de estar lá jogando com um deck fechado, ter um personagem histórico e tal. Mas isso acaba não sendo a vontade da maior parte dos jogadores, né? O pessoal quer só ter o deck dele jogar, eu acho que bate aí realmente com o que o Sorin falou. Que se você tem uma coleção vasta, você não vai comprar um deck que já está pré-construído, porque acaba sendo mais caro. Se você não tem, você vai. A ideia, na verdade, que eu acho que seria interessante, é você dar uma olhada na lista, ver o pessoal jogando, ver vídeo. Isso vai te ajudar a entender como é que o deck foi feito ali pela Wizards e te dar uma ideia do que fazer e uma ideia, assim, um sistema para você poder montar o seu deck, tipo, tantas pedras de mana, tantas emoções, tantas criaturas, tantas bombas, esse tipo de coisa que pode te ajudar que a Wizards meio que deixa padronizado e que você pode seguir como fórmula. Qual foi a melhor coleção desses de construídos que eles acharam, assim? Porque cada ano eles mudam, né, a temática. Tem alguma coleção para eles que foi marcante, assim, do tipo, ah, essa foi a melhor coleção? Para mim, a melhor coleção foi 2016, que foi a coleção que você tinha os decks de quatro cores, né? Porque acho que, assim, mas é uma coisa que é bem pessoal, né? É uma coisa do meu perfil de jogador, assim. Eu gosto de inovação, né? Eu gosto de coisa diferente. E, pô, foi a primeira vez que a gente teve decks de quatro cores, né? A primeira vez que isso era possível ser feito, né? Foi com essa coleção. E ela também é uma coleção que trouxe muita carta boa, assim. Tem muita coisa realmente relevante nessa coleção. Também a coleção, por conta dos decks terem muitas cores, né? Que trouxe as melhores bases de mana, né? Os melhores terrenos, assim. E... enfim, partner também, a mecânica de partner, né, parceria e tal, eu gosto pra caramba. O pessoal do competitivo detesta, porque fala que é apelação demais e tal, mas eu curti demais, assim. Eu lembro que na época que saiu a coleção, eu comprei todos os 5 decks e foi quando eu comecei o canal, né? E, pô, eu tava muito empolgado, cara, tipo, eu realmente gostei muito. Mas, assim, coleção de 2017 também foi maneira pra caramba. 2013 também, carregada de nostalgia pra mim e tal, então, sei lá, mas acho que se eu fosse escolher uma melhor, eu gosto mais da de 2016, por conta dessa questão da inovação, né? Eu fico meio dividido quanto a isso, porque eu respeito realmente o Commander 2016 aí que o Sorin citou, porque trouxe muita inovação, trouxe a questão de partner que o pessoal gosta demais, trouxe muita carta boa que é usada até hoje em meta ou pela mesa de cozinha mesmo, mas eu particularmente não gosto muito de deck de 4 ou 5 cores, porque, não sei, na minha cabeça parece meio inconsistente, mesmo que eu saiba que a maior parte do meta do CDH aí são decks dessa quantidade de cores, e eu acho que partner é um câncer também que isso só incomoda, cara. Se já é roubado você começar com 8 cards na mão, imagina com 9. Então, foi banida essa a mecânica de partner, foi banida ou ainda pode se jogar? Não, no mesão ainda pode ser jogada. A Wizard tinha banido no Duel Commander do Mall. Ah, pra... sim, é verdade. Eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso, né? A minha coleção preferida, acho que até o Sorin me corrija se eu estiver confundindo, é o Commander 2015. As guilds inimigas, que tinha Mizzix, tinha Ezur e tal. Isso mesmo, 2015. Porque eu achei muito da hora essa mecânica de você usar o marcador de experiência no jogador e com isso desenvolver seu jogo. É uma coisa assim que não é tão overpower quanto essa questão de partner, ou iminência, ou um comandante sendo Planeswalker, igual em 2014 e 2018, mas é uma coisa assim que eu particularmente gostei, achei inovador, quando você se torna assim mesmo um mago, sabe? Você tem aquele flavor, nossa, você é quem tá controlando, lançando essas magias, você tá evoluindo com isso. E qual foi o pior pra vocês? O pior, é... Complicado, complicado escolher um pior, hein? Porque essas últimas coleções, eu não sei, cara. Mas eu vou ser anti-ortodoxo aqui. Pra mim, não é a pior, cara, mas é a que eu menos gostei. É a de Comando 2015. É essa que o Fogaça se amarra, do XP, né? E eu não gostei dela justamente porque ela não trouxe inovação. Tirando a mecânica de experiência... todos os 5 decks eles traziam, eles tinham, cada um deles era de 2 cores, né? Então você tinha Orzhov, Simic, Golgari, Boros e Zet, né? E nenhum deles trazia uma mecânica nova para aquelas 5 cores, para aquelas 5 combinações, né? Então quer dizer, o Zet era um deck Spellslinger, o Golgari era um deck de cemitério, então tipo assim, era só mais do mesmo. Né, eu lembro que eu fiquei muito decepcionado por conta disso. Mesmo assim, nessa coleção 2015, você ainda tem cartas muito melhores do que, por exemplo, em Commander 2018, ano passado, tá ligado? Que também é uma coleção que pecou muito, na minha opinião, em questão de inovação. Mas eu acho que a que eu menos gostei foi essa de 2015. Apesar de ter cartas boas nela, né? A coleção não é ruim, mas eu não curti tanto, não fiquei tão hypado com ela e tal. Se o Sorin foi pra não ser ortodoxo, eu acho que eu vou no clichê e eu particularmente não gostei muito da coleção do Commander 2018 mesmo. Porque as mecânicas até, tudo bem, o deck Bunch que trabalha com encantamento, você não vê muito, é um deck de Miracles, não era muito normal, mas eu acho que eles pecaram um pouquinho na questão de trazer um flavor diferente, sabe? Eles quiseram trazer, igual o Legend Grace, um personagem mais histórico, mas acabaram não amarrando direito o deck. As cartas que saíram, as novas cartas não eram tão boas. E a história de Planeswalker como comandante era uma coisa pedida, mas eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor, igual eles fizeram, por exemplo, Guiada Centelha. Planeswalker sempre foram pedidos em outras raridades além de Mítica. Aí sim, eles conseguiram trabalhar uma coisa diferente e tal. Mas parece que foi mais do mesmo de Commander 2014, só que com mais cores. Pensando nas novidades que a Wizard tem trazido, né, talvez a mais polêmica delas todas tenha sido, por exemplo, Brown, né, o Brawl. Eu sempre confundo o nome desse negócio. O que vocês acham do Brown? Ele teve influência do Commander? Assim, Sorin, o que é para você teve de pontos positivos e negativos do Brown como um formato? Ah, cara, sim, ele teve muita influência do Commander, que foi criado basicamente como, né, uma cópia do Commander, digamos assim. E, cara, para mim o Brawl é claramente uma tentativa da Wizards de, não sei, tentar tirar um pouquinho mais de suco da galera casual, entendeu? Tipo, eles fizeram o Brawl para ser uma espécie de Commander T2, mirando no jogador casual, né, o mesmo público do Commander. Só que assim, eles não acertaram o pessoal casual, né? Eles acertaram a galera do Commander X1, que tava meio que órfão, assim, né? Tipo, não tinha. Não tava tendo tanto engajamento, né? Quanto teve já uma época o Commander X1. E a galera do Commander X1 começou a jogar Brawl X1 e aquilo ali acabou se difundindo muito mais do que o Brawl mesão, né? E a priori, assim, isso foi uma coisa que me deixou bem. Sei lá, eu não curti muito isso porque eu queria jogar o Brawl mesão. Entendeu? Para mim, o diferencial do que me faz jogar Magic é o mesão. A verdade é essa. Né? Não tem nenhum formato X1 que me interesse assim e tal. Eu gosto mesmo dessa questão de você jogar com várias pessoas e enfim, fazer politicagem e tudo mais. Né? Mas o Brawl, ele é um formato que, na minha opinião, ele é muito promissor. Né? Porém, a Wizards ela deixou o formato um pouco de lado um tempo aí, né? Eu cheguei a fazer vários vídeos no canal também para falar sobre isso, teorizando, né, que a Wizards, pô, fez um negócio, largou de mão, nunca mais fez nada, nunca mais anunciou nada, né? E ninguém tá jogando, ninguém fala sobre isso, tal. E só que, pô, agora parece que o negócio vai bombar, né? Porque tá chegando na arena, o Brawl tá chegando na arena, e a Wizards fez uma coisa que eu achei sensacional assim, cara, quando eu recebi a notícia de que isso ia acontecer, eu quase tive um orgasmo, cara. Que são os decks pré-construídos de Brawl, né? Quer dizer, pô, cara, isso aí, cara, independente se o formato Brawl ele vai engatar ou não. Eu acho que agora vai por causa do Arena, né? Porque, pô, você tem a oportunidade de jogar um formato que é tão próximo ao Commander no Magic Arena de graça, porra, é um prato cheio aí, né, e tal, mas. Pô, eu acho que vai engatar, mas assim, mesmo que não engate no IRL, por exemplo, vamos supor que o Brawl só se populariza no Arena e no IRL ninguém jogue, né? Que é o que está acontecendo hoje. Eu acho que ainda vai, esses produtos, esses decks pré-construídos vão fazer muito sucesso, cara, porque eles são basicamente um pré-con de Commander soft, né? É como se você tivesse em cada coleção do T2 uma coleção de Commander. Infiltrada ali, tá ligado? E pô, eu achei isso genial, assim, muito bom, muito maneiro. Eu tenho muita expectativa boa, assim, em relação ao Brawl, e eu torço muito para que esse formato dê certo, inclusive no IRL, né? Eu torço para que as pessoas joguem Brawl no IRL, porque eu acho interessante, eu acho uma premissa legal. Só que assim, tem aquele negócio, né? Tem aquela barreira da rotatividade, né? Que é um formato que rotaciona junto com o T2. Então, eu acho que é muito difícil pro jogador de Commander, né? O cara que já joga Commander, se interessar por Brawl por causa disso, né? Mas eu acho que o cara vai se interessar pelo produto do Brawl. Ele pode não jogar o formato, né? Mas o produto, eu acho que muita gente está de olho. Exatamente, exatamente. Eu concordo, eu concordo. O pessoal tá procurando só o Salsinete Arcano, na verdade, né? Eu ia falar que não é só o Sinete Arcano que o pessoal tá correndo atrás, não. Tem. Cara, eu vejo muito nego fazendo, sabe o quê? Tipo, o nego comprando um deck pra Conde Brawl e montando o deck Commander a partir daquilo ali. Entendeu? Eu acho isso muito, muito possível, assim, porque a gente observa muito o cara que já joga há muito tempo, né? A gente se baseia muito nesse cara, mas, tipo, assim, pra quem é novo, pra quem é jogador novato, assim, não necessariamente iniciante mesmo, mas o cara que começou a jogar Magic há pouco tempo, sei lá, um ano atrás, sei lá, o cara que não conhece muita carta e tal, pô, ele tem ali, porra, ele tem o deck pré-con de Commander, que custa quase 200 conto, e tem o pré-con de Brawl, que vai custar 100, sei lá, metade. É muito mais jogo para esse cara comprar um pré-con de Brawl e reforçar o deck com o que ele já tem, ou com o que ele está comprando em boost agora, porque os decks de Brawl eles têm essa temática, né, que envolve as mecânicas do T2, do que ele comprar um pré-con de Commander e sair correndo atrás de carta de formato eterno por aí. Sei lá, eu acho bem, bem possível isso acontecer. Eu acho que o formato Commander em si tem muito a ganhar com esse pré-cons aí. Fogaça, e o que que você pensa sobre o Brown? Acho que tá tão quente assim. Você acha que ele vai ser o irmão do Commander ou até um concorrente para os jogadores de Commander? Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do pessoal, até o Sorin começou a falar sobre. O Brawl não necessariamente pode virar um concorrente ou algo do tipo, mas ele também pode servir para o pessoal começar a jogar Magic. Muita discussão ocorre qual que é o melhor formato para começar, e ainda mais o pessoal que vem de outros card games, como parecido Battle Scenes, vem do Yu-Gi-Oh!, vem de Hearthstone, etc. O Brawl aí pode servir como um modo mais simples, por exemplo, você tem um deck Brawl que pode se equiparar a um outro deck Brawl de alguém que já joga mais tempo, mas com mais facilidade, mesmo que seja para o X1. Porque você pega um T2, que seria, entre aspas, o mais acessível para alguém começar. Você vai pegar um deck ali de Planeswalker, você vai tomar cor do cara que está no Tier 1 ali da loja, que está usando um Esper Hero, está usando lá qualquer deck aí que tá mais em cima no meta. Aí você acaba desanimando, certo? Você imagine a situação. Tá começando no jogo e do nada vem um cara, passa um carro em cima de você. Ou você vai falar, nossa, eu quero fazer isso também, vou gastar muito dinheiro. Ou o que mais acontece é o cara, não, não é para mim, eu acho que não tem muita graça não. O Brawl, isso pode se resolver, ainda mais pelo valor do produto, que é mais acessível. O pessoal que não necessariamente quer jogar competitivo, que está começando, já vai para o casual ali. E também serve como porta de entrada para o Commander, uma vez que apresenta as mecânicas para o pessoal que já joga, e vira aí o Commander Soft, nas palavras do Sorin. E de certa forma, ele acaba incentivando a galera a comprar T2, né? Os boosters estão saindo, enfim, correr atrás e movimentar esse mercado das cartas Isso. novas, né? Exatamente. Mesmo que você compre o deck Brawl para jogar Commander, as mecânicas estão relacionadas com as cartas T2, né? Então você vai acabar buscando booster, buscando carta T2, vai pegar o jogador lá da loja que abriu o booster de premiação, vai tentar trocar com ele e girar o mercado. Quando vi a notícia do lançamento do Brown, eu admito que fiquei um pouco assim, com o pé atrás, né? Porque foi uma tentativa, pensei de ser uma tentativa da Wizard de criar, sei lá, criar um formato concorrente ou alguma coisa nesse nível, mas depois que eu tive a oportunidade de jogar, né? E no caso não foi nem no IRL, no Arena, eu realmente achei fantástico, assim. E ouvindo você falar sobre isso, né, cara, eu acho que tem um potencial para correr junto com o Commander e abarcar mais público nesse tipo de formato, né? As Certeza. mecânicas acabam sendo mais simples por ser só das coleções C2 e fica mais fácil para o jogador iniciar realmente. Porque, igual o Diogo falou lá no começo, às vezes o cara pega um combo que faz uma mecânica tal, da coleção lá de tal, de 20 anos atrás, aí faz isso, aquilo, e o jogador iniciante fica olhando tipo, que porra é essa? Mas assim, só com as coleções C2 fica mais simples. As mecânicas estão sendo pensadas para o pessoal que está começando também. É mais fácil de explicar e não vai jogar um power level lá em cima, porque tem playtest, tem design que evita isso, né? É Tem uma isso outra aí. Questão também, só para fechar esse assunto do Brawl aí. Ele pode ser muito benéfico pro jogador de Commander também, porque o fato de você ter um Commander Soft, né, dentro do T2, faz com que a Wizards também desenhe coleções levando esse formato em consideração, né? O que significa que ao fazer cartas para uma coleção nova, por exemplo, ela também vai estar tá fazendo cartas para o Commander, porque as cartas que jogam no Brawl, necessariamente elas também podem jogar no Commander, né? E, pô, um exemplo clássico disso aí é você ter Command Tower sendo impressa no, em Throne of Eldraine, tá ligado? Tipo, o Sinete Arcano também, que é uma carta que é uma carta que não foi feita para nada além de jogar em Brawl e Commander, né? Então você tem uma otimização, digamos assim, do design das coleções do T2, né? Coleções do Standard, que seriam, né, basicamente só para seriam só para fazer service para o Standard. Elas também agora estão trabalhando para o Brawl barra Commander, né? Então isso também é um outro benefício aí que a gente tem por causa do Brawl, né? Então eu acho que o Brawl não concorre com o Commander, não. Muito pelo contrário, ele só ajuda a fortalecer ainda mais esse formato. É, e é isso aí, senhores. Então hoje nós trouxemos para vocês a visão de jogadores de Commander, né? Como o Commander ele é muito forte no Magic. Sem dúvida, novidades estão chegando e eu acho que, como nós chegamos aqui no final, a conclusão de que a Wizard está olhando para o Commander, criou o Brawl e muita coisa pode vir boa para a gente. Certo, senhores? Certíssimo. Certíssimo. Futuro promissor aí. Vamos partir para esse plano 3 para a gente encerrar esse programa. Roda aquela vinhetinha batuta aí, ó. Brulu, brulu. Chegamos ao plano final desse programa, mais do que especial, né? Afinal de contas, falamos sobre o Commander, esse formato tão apaixonante, tão querido pelos jogadores de Magic. Trouxemos aqui convidados muito especiais, né? O Fogaça e o Sorin, para debater com a gente, que são jogadores, são entusiastas do formato de verdade. E nesse terceiro bloco aqui, nesse momento final, queria que vocês falassem um pouquinho onde a gente pode encontrar o canal de vocês, onde a galera que, enfim, curtiu esse podcast pode obter mais informações sobre o Commander. Fogaça, aonde a gente te encontra nessa web maravilhosa? Nessa web maravilhosa, pode me encontrar lá na Cards Real mesmo. Tô toda semana aí fazendo artigos sobre decks e sobre conceitos também aí, tão tentando explicar como que as coisas podem funcionar no mesão, coisas inusitadas que o pessoal normalmente não pensa ou acaba aceitando que não funcionam e nós tentamos de algum jeito mirabolante fazer dar certo para jogar essa mesa com três oponentes. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, melhor lugar não há. E Sorin, onde a gente encontra você nessa maravilhosa rede mundial de informações nem sempre muito úteis? Então, tem muitos lugares, né? Eu produzo conteúdo principalmente para Card Helm, né? Eu faço artigos na Card Helm também, então você me encontra lá também, cardhelm.com.br, fazendo mexer de novo aqui. Eu faço esses artigos lá, geralmente são artigos mais densos, né? Onde eu trago mais conteúdo técnico, para uma parada mais complexa e tal, mas aonde eu mais tô é no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é o Cozinha Offline, só ir lá no YouTube procurar, Cozinha Offline com dois Fs, né, no caso, e eu faço vídeo sobre Commander quase que diários, assim. Há um tempo atrás eu tô, né, trazendo um pouquinho menos, porque eu tô mais ocupado do que antes, né, mas tem muito vídeo lá sobre o Commander, eu faço vídeos há 3 anos já, então tem muito conteúdo lá, se você gosta desse formato, é um entusiasta dele também, se você quer conhecer mais sobre ele, tá chegando aqui agora, né, e quiser saber como montar seu deck, tem muito conteúdo lá, né, e, bom, eu tenho meu Instagram também, né, que é o Sorin _ Perrone, com 2 R's e E no final, e tem a página do canal no Facebook, né, que é Cozinha Offline também, lá no Facebook, e também eu produzo conteúdo exclusivo também para o Facebook, também bastante coisa lá, então é isso, basicamente esses são os lugares onde você consegue me encontrar aí. Maravilhoso, e como vocês sabem, nós aqui da Cards Helm temos uma variedade coisas, né? Nós trabalhamos não só no próprio site, que é o www.cardzelmo.com, onde você pode encontrar essas duas figuraças para falar sobre Commander, ler os artigos, curtir o material produzido, mas nós também estamos no YouTube, que é youtube.com/cardzelmo, né? Com vídeos semanais de partidas físicas, né? Fazemos programas também sobre notícias, e toda terça-feira, como vocês sabem, na twitch.tv/cardzelmo, nós temos as narrações ao vivaço do Modern lá da Portal, né? Comigo e com o Roger falando essas abobrinhas e tentando decifrar esse mundo maravilhoso do Magic, senhores. Muito obrigado aos nossos convidados por estarem participando. Muito obrigado a todos que estão aí com a gente até agora, até o finalzinho. Segue a gente nas redes sociais, segue tudo. Diogão, faça as honras e feche esse programa bonito pra gente. Só um comentário que o mais legal da stream é que você pode ver o Penelas perdendo. ele tá 0-4 lá na stream. Todas as vezes que ele foi transmitido, perdeu. Tem, não, você pode ver. E diga-se de passagem, o Diogão deu uma amassada nele na última terça-feira. que ele ficou tristinho. É, é bom que ele não fica enchendo o saco. É, porque Pelelas triste também fica chato. Até... Enfim, deixa pra lá. É chato por natureza. Mas assim, eu queria muito agradecer o Sorinho, o Fogaça, cara. Foi, pô, muito legal, assim. E muito obrigado mesmo, assim, porque é quase 1 da manhã e você e a gente aqui batendo papo, cara. Valeu mesmo pela disponibilidade. Cara, eu adoro fazer isso aqui, cara. Eu adoro conversar sobre Magic. E podcast é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E, cara, Card Realm é a casa pra mim, né, mano? Sempre que vocês chamarem, tô aí. Pode contar comigo. Também faço das palavras de historinhas minhas. Aí é um prazer imenso estar aqui. Agradeço bastante a oportunidade. E precisando, só chamar. Sempre que precisarem falar de Commander, estão disponíveis, né? Tá. Não, isso aqui foi só, tipo assim, foi só o gostinho, né? Que a ideia é a gente, tipo, fazer um programa introdutório e depois a gente falando mais sobre isso. É, porque o Commander tem muita coisa pra gente falar, de repente a gente fazer um programa sobre os decks mirabolantes, né? A nossa ideia é só fazer esse primeiro passo, né? Essa primeira abertura, esse formato maravilhoso. Senhores, muito obrigado. Semana que vem, daqui a 15 dias, né, Diogão? Vai ter mais um episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais. Certo? Certinho. Valeu. Eu sou o Sorin, odeio a LD. Eu sou Fogaça e Goblin Bom é Goblin Morto. Eu sou o Diogo e, cara, é isso. E eu sou o Gabriel Gonzalez e vocês estão no programa mais louco de Magic na Podosfera Holândia, Kazam Show. Até a próxima, senhores. Valeu. Vai, Helminho! Gol! Ficou bom. Ficou maneiro.